Essa é a luxuosa. E pra conduzir a luxuosa em mais esse passeio, o DJ da massa. Wellington Franjinha. Vamos nessa, via show! Wellington Franjinha. Wellington Franjinha. E você é o nosso convidado para passear com o DJ Wellington Franjinha. Direto dos campos Marajoara para o mundo. Aqui está a luxuosa carroça da saudade da Ilha do Marajó. Com ele, DJ Wellington Franjinha. Vamos nessa! DJ Wellington Franjinha. Começar com a roça, bora! Manda aí, MC, sus! Bora dançar esse som aí! Tinha que ser proibida de andar na rua pra ninguém te olhar. Tinha que ter um aviso escrito na sua blusa. Detona, caceteiro. Tenho dó de quem cair nessa armadilha sua. O teu beijo impregne, não larga. É assim que cê vai. Ruxando na moral. Mal apaixone. Do Pantera, hein? Chamar, me ganhou e não quer me levar pra sua vida. Você chegou e de repente me fez chamar. Me ganhou e não quer me levar pra sua vida. Um abraço, boa noite, galera. Segunda-feira do Real, valeu Josinha, valeu Toninho. E a gente já chega pra detonar. Já do máximo. E a gente detona. E você dança. Tinha que ser proibida de andar na rua pra ninguém te olhar. Tinha que ter um aviso escrito na sua blusa. Cuidado pra não se apaixonar. Tenho dó de quem cair nessa armadilha sua. Teu beijo peguine não. Humberto Bolívia na área. Faz toda vez. Juntinho com as abelhinhas, né? Apaixone já quer virar ex. E você chegou. E de repente me fez chamar. Me ganhou e não quer me levar. Quero ver você dançando. Vamos lá. Querida Ricas, Riquinhos, as Riquinhas, só na Nevada. Me ganhou e não quer me levar pra sua vida. Você chegou e de repente me fez chamar. Me ganhou e não quer me levar pra sua vida. Meu corpo é o meu calor. Te dei. Se liga nessa música aí, ó. É nossa, é da luxuosa. Me tira dessa solidão. Lirica mecânica também de luz. Tá por aqui. Tá de férias aqui, Belém, valeu. Um abraço. Faz amor na luxuosa carroça da saudade. Grava bem essa música aí, viu? É a bala da carroça! Dali, Thaís Acosta! Meu parceiro Canhota! Aí, compadre! Vamos aqui, show de bola! Ele é Angélica! E a gente chega detonando e você vai dançando! Meu corpo é o meu calor. Te deixo sentir. sentir meu sabor. Parceiro Camaronese, já na área. Um abraço a você. Aí, manzona, já já sua sequência, viu? Em nome da nossa paixão. Alô, Marcondes! Um abraço a você. Faz amor na luxuosa carroça da saudade. Cadê o Irã, já foi? DJ Tom e franjinha no comando da saudade. Comitiva, carroça e festa na área. DJ Josias na luxuosa junto com DJ tocando na área. Ontem é o Hamburgo, hoje é os atletas. Luxuoso Falcão por ali também. Já no camarote dando aquela estalagada da Falcão. Tamo juntinho, meu irmão. Com uma mini cópia sua e outra. E aí, DJ Gerilson? Num jardim de amor pra gente. Quero ver o Papita agora. Bora ver se ele sabe. Vai, Papita. Vem, neném, que eu quero só você e mais ninguém. Eu digo sim, você diz também. Tem que aprender um pouquinho de cada, Papita. Não vai relaxar na parada. Vem, neném, que eu quero só você e mais ninguém. Eu digo sim, você diz também. Que o coração já tá dizendo amém. Dizendo amém. Meu parceiro DJ Barulho Juntelário, um abraço. Essa estourou também com ele aí, ó. Você chegou, me fazendo feliz. Minha vida mudou e eu sorri. Obrigada, amor. Obrigada, amor. Dinini pra Anne também. Ronandinho, carroceiro. Você me amou do jeito que eu te amei. Foram todos planos que a gente fez. Eu acreditei, acreditei, acreditei. Agora vem dizer que não me. Parceiro Kleber, quinta do uísque, o nome da emoção. Tamo aqui, já de boa. Aí, morena luxuosa. Você não me deixa aqui sem o seu amor, por favor. Galera do New Sound também, por ali, um abraço do Brasil. Toda a comitiva tá tomando todas. Bora, viajou, segunda do Real. Papita. Isso, meu status tá valendo o quê? Sei que é por meu namoro em risco. Já teve a sua oportunidade, não aproveitou. Vacilou, não vingou nosso amor. Agora tá pensando que é só dizer vem cá que... É muito som, bora Marconde! Ele oferece essa música para o seu amor. Elisandro, nome da emoção. Só uma igual você tem sem sequer ver eu trair meu bem. Você quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem. Igual ela só uma. E a comitiva do bigodinho por ali tomando todas. Nanani nem vem. Igual ela só uma. Igual você tem ser. Alanzinho, simplesmente romântico. E vai chegando mais uma aí, ó. O que vou fazer se depois o sonho se transformar em coisa séria? invadindo meu corpo, meu coração. Fica louco por você, aumentando ainda mais. Para o Nel também, a Nelma, lá do Coqueiro, tá por aqui, um abraço a vocês. Lúcio Campos gravando tudo. É que eu já sei como eu sou, do jeito que vou ficar apaixonado. Mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você. Nildo do Império também, um abraço a você, tá com saudade de você, viu, Nildo? O coração. Abra aqui, só de bolsa. Um abraço do Brasil. Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar, problemas sem solução. São coisas do coração. E aí, poeta? Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar. Meu amigo passarinho, passarinho salto. O passarinho das fronteiras. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. Sabia, eu já queria, eu desejava, sonhava tanto, tanto um dia ter um amor como você. Pra Ney, taxista, como é que é? Pra amar todo dia, ter a sua companhia, outra metade, saudade, junta com a solidão e troca tudo. O grito do Papita! Oh! Eu só não queria agonia. Só a te esperar de noite e de dia, essa vida vazia sem te amar. Será ao vivo do Josias, aqui do ladinho com Lúcio Campos. Adquira o céu com o maluquinho no salão. Se você soubesse o que aconteceu depois que o destino cruzou seu caminho com o meu. Foi amor, pra mim foi amor. E a Marcela também, grande empresária. E eu te amei, me entreguei demais. Não mereço essa saudade, a falta que você me faz. Alôzinho, simplesmente romântico. Você liga assim do nada, que dorme em camas separadas. A quinta vez que você terminou. E esse é hora de dançar uma rocha. Mas é a primeira vez. DJ Elias, o maluco também. Um abraço pra você, mano Elias. Parabéns, meu irmão. Sucesso, saúde e muita paz. Comemorando seu aniversário hoje aqui. Depois que eu conheci você. Então diz por quê. Bora ver se o Papita se garante nessa parte aí. Se entre nós não existe mais nada, foi esse o fim que você escolheu. Vai, Papita! Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. Solteiro não trai. Solteiro não trai. Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. Não é vergonha, não. Aqui é parceiro. Aí, Isabelinhas! Estamos aqui na Iarga, moleque. Ela toma cachaça comigo. Não reclama da roupa no chão. Se ela bebe, sou eu quem dirijo. Espero ela no salão. Quando eras casa, elas somem. Casalzão. Oh, oh, oh. gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Sabe esses casa Nutella que bloqueia e para de seguir? Aqui não, aqui é casal raiz. A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Sabe esses casa Nutella que bloqueia e para de seguir? Aqui não, aqui é casal raiz. Alanzinho, simplesmente romântico. Faltou dinheiro aqui. Olha, na tia França, pode chegar juntinho, viu, gente? Na entrada aqui da Via Sol, lado direito, aquela cozinha maravilhosa, muitas comidas gostosas. Chega junto por lá. Ela toma cachaça comigo, no salpicão. Se ela bebe, aquele churrasco na chapa da melhor qualidade. Salão, agora pense aí num casalzão. Bora, Via Sol! A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga. Apareceu o Irã, mano. De volta, sabe esses casa Nutella que bloqueia e para de seguir? Aqui não. E a galera no Badanel, mano. A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Sabe esses casa Nutella que bloqueia e para de seguir? Aqui não, aqui é casal raiz. A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Venha, meu amor, não me deixe assim. Preciso de você aqui perto de mim. Tenha dó, venha, por favor. Estou querendo alguém como você aqui, pra me abraçar, me beijar, me fazer feliz como eu sempre quis. Você é minha paixão, é o meu dia ensolarado. Ficar com você como sonha acordado, tudo ver. Passa mais apaixonado estou. A lua que vem, traga ela por favor. É a minha. A Danizinha apareceu. Meu pedaço do céu. Fica meu Deus. Com você é como sonhar acordado ver. E não ter. O meu amor virou brinquedo pra ti. Nosso amigo Tyson de Colares. Um abraço para você, segunda-feira do Real, e a galera acompanhando a nossa fanpage, a Carroça da Saudade. Depois vem de mansinho querendo agradar, falando palavras bonitas pra me conquistar. Só não aceita esse seu jeito de querer me amar. Será ao vivo do Josias, aqui do ladinho, com Lúcio Campos. Meu amor, virou brinquedo pra ti. Põe na minha boca o mel. Logo em seguida o fé. Depois vem de mansinho querendo agradar, falando palavras bonitas pra me conquistar. Só não aceite esse seu jeito de querer me amar. A gente já não se entende e a nossa história mudou. Vai lembrar do acadêmico Geirã. Você não me dá carinho, me fala de amor. Não liga para o que eu deixo. Não importa se eu vou sair. E fica assim, sem saber de mim. Se eu te encontro num bar e você está com outro alguém, dá uma desculpa qualquer e eu fiz estar. Meu amigo Maxi, lá do Vila Oiola. Tá com saudade de você, viu, Maxi? Tá por ali no fundão, turma de todas. Um abraço. O Cacetebre de Nelson chegou. Sem saber que eu estou. Um parente de amor. Pero es que nunca amé ninguém. teve todo alguém. Nosso amigo Gel do Mel, ele é a trinca da vodka. Um aqui do ladinho, na moral. Te voglio bene. Amore mio. Galera do time do Tucano! Hoje os atletas se embriagam. Ontem foi o presidente. Que te amo. Que esse time não ganha. Seja em português ou italiano, um brilho em teu olhar me encanta. É vero que te amo. Os amigos Seco Produções, um abraço para você, ele que é Max aqui na Via Show, tá ali fazendo um corpo a corpo com o Falcão Lúcio Moloso. Só na moral. E aí, carequinha monstruoso! Espero que saibas que tudo que sinto por ti, amor, é vero. É que nunca vi ninguém assim, amore, como te quero. Sei que você já teve um outro alguém que te magoou. Não pense que vou ferir você. Não tá matando, velho? Te voglio bene. Tá tudo mudado. Seja em português. O Pedro Janete também. O casal do Roxima. Um brilho em teu olhar me encanta. É vero que te amo. Amor é meu. Tamatá e Larissa. É vero. Que te amo, amore mio, è vero, che te amo, amore mio, è vero, che te amo, amore mio, è vero, che te amo. Não me leve a mal, não quero me envolver. A fantasia não deve existir. Te liga na sequência, como é que é? Não vou permitir o fim, não quero um amor assim. Não vou permitir o fim, não quero um amor assim. Seu Campos gravando tudo. O ar é frio, com a sua voz que me deu. O amor sem fim só mentiu sobre Lúcio Campos, na cidade. Depois, rio do sentimento de amar, não soube me encantar. Hoje é aniversário do meu parceiro Geleia. Um abraço pra você, feliz aniversário, Geleia. Convidou todos. A galera vai ficar juntinho, tomando todas. Em breve o lançamento oficial das novas musas da galera da Quinta do Whisky. Aguardem. É. Não vou permitir o fim, não quero um amor assim. Não vou permitir o fim, não quero um amor. E o homem do chapéu do Carrancha Festa. Não vou permitir o fim do sonho. Fernando da Segunda. Luxuosa Carroça da Saudade. Não me leve a mal, não quero me envolver. A fantasia não deve existir. Não vou permitir o fim, não quero um amor assim. Não vou permitir o fim, não quero um amor assim. Não vou permitir. Nega Lúcia acompanhando nossa live na fanpage. Um abraço, alô gato! Não brinque com o amor que eu sinto por você. Pois um sentimento assim é difícil acontecer. E eu te amo como nunca eu amei ninguém. E a saudade que eu tenho no peito só aumenta porque eu sinto por você. E eu te amo e sei que nunca vou deixar de amar. Nessa época aí o Irã se lembra do fundo de quintal da Vileta. Na época. Já não pode esperar, não pode esperar. Vida, você é minha vida, a paixão escolhida. Coração, eu vou querer aquela saudade. Quero dizer que te espero e o amor mais sincero eu tenho pra te dar. Larga isso tudo e vem ficar comigo. Não quero amizade, eu quero teu. Nasci para amar você, mas não brinque comigo, não. Vai dançando brega! Só quero lhe dizer que o meu amor, assim como começou, galera do New Sound, também pode terminar. Como é que é? Você gosta de brincar de amor, eu já sei. Mesmo assim, eu aceitei namorar com você e o nosso romance tem tudo pra dar. Meu querida Beth, Jelani Dela, um abraço a você, bora Beth! Agora essa é nossa chance e o nosso romance tem tudo pra dar certo. Vamos dar uma chance pro amor. De Vila Americano, que era do New Sound, um famoso hoje, né? Não consigo te esquecer mais. Eu te amo cada vez mais. Você me faz rir. Só quem se lembra dessa época aí. Colares. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo romance que já existiu. Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. Olha a Rica dançando, vai Rica! Você me presenteado pela banda Fruto Sensual e a rica Paulo Franginha. Quando tu detonar, toca aquela música que eu adorei, essa música. Na verdade, a rica vai dançar, vai, rica. Cheio da nevada, vai. Fruto Sensual, o sucesso está de volta. Tá, meu bem, vem aqui me buscar, eu quero te encontrar. Não adianta você tentar se enganar. Se ainda quer me ver, eu mexo com você. Larga tudo e vem. Pra cima, rica! DJ Franginha, DJ Toninho, DJ Josias, a luxuosa é show, a luxuosa é demais, a luxuosa carroça, agora vai detonar. Vem aqui me buscar, eu quero te encontrar, não adianta você tentar se enganar, se ainda quer me ver. Agradecendo mesmo de montão, Valéria Paiva, da banda Fruto Sensual, vou presentear essa música muito legal, viu? E a gente dispara aqui na nossa sequência das marcantes. J-Som, a qualidade na seleção. DJ Wellington e a multidão. Passa povo de Valdecães. Te ver dançando aumenta minha paixão. Essa batida é muita emoção. Contagiando o meu coração. Vem dançar breve. E a galera dançando, Marcela? Som. Nessa noite especial, vou curtir com J-Som e o Fruto Sensual. Eu quero te ver sorrindo, abraçar teu corpo lindo. Por aqui, 00, Marcela! O arrasta povo vai contagiar essa galera. O arrasta povo é demais. É J-Som. É J-Som. Se liga como a galera gosta de dançar o brega. Vem dançar ao som do seu J-Som. DJ Wellington vai comandar. Vem dançar com J-Som e com o Fruto Sensual. Vem dançar ao som do seu J-Som, DJ Wellington vai comandar. Vem dançar com J-Som e com o Fruto Sensual. Fruto Sensual. Venha dançar. Hoje eu acordei pensando em você e quero que saiba essa noite eu vou te ter enfim. Tá chegando a sequência da Caixa Preta. Já já. E com você eu quero dançar, quero me entregar de corpo inteiro até o zóia. E com o sonido eu vou viajar, é a força jovem que vai me envolver, sim. Me canta esse brega, fruto sensual, é mais um fenômeno que faz você delirar. Saudade, pra galera. Aquela sequência da Caixa Preta, tirinha. Vamos lá curtir, é isso que interessa. Vamos lá dançar, porque a carroça é festa. Vamos lá curtir, é isso que interessa. Nosso amigo Marquinho, um abraço a você. Bora, Marquinho! Carroça da saudade de segunda a domingo. Eu gosto de ver o Tom Máximo subindo. E agita um povão, mexe com a galera. Junto com a equipe, a carroça é festa.

que há tanto tempo eu escuto. Bem coladinho, né, galera? Só pra dançar essa sequência. Legal. Quero sentir esse amor de verdade, passar do sonho pra realidade e finalmente me realizar. E aí, Francine Única? DJ Wellington comanda e arrebenta. Botei o meu carro na estrada, saí por aí a rodar, tentando esquecer a saudade que você me dá. Luxuosa. Passei muitas horas rodando e não consegui esquecer. Em cada sinal do caminho eu só via você. Aquela saudade que você respeita, como é que é? Com meu toca-fita ligado, a nossa canção eu ouvia, correndo nas curvas da noite, chorando eu sofria. Sobre o negro asfalto rolavam as lágrimas tristes deste alguém que te ama e que sofre por te querer. Eu não vou esconder a verdade desse amor que insiste. Nosso amigo Marcos, e por isso um abraço a você. Eu voltei correndo pra buscar você. Canhoto e Angélica, o casal espetacular da carroça. O Lucas também, DK. O Sara Wellington, o Adiel também, Juninho. Alô, NASA, como é que é, garoto? Passei muitas horas rodando e não consegui esquecer. Em cada sinal do caminho eu só via você. E aí, mãezona? Com meu toca-fita ligado, a nossa canção eu ouvia, correndo nas curvas da noite, chorando eu sofria. Sobre o negro asfalto rolavam as lágrimas tristes deste alguém que te ama e que sofre. Bebidas destiladas é num drink do Amaral, viu, galera? Pode chegar juntinho lá com as meninas. E tem o Amaral também, com apoio. E por isso eu vou. E o Guaraná da Morena por ali no circuito. Pode crer. Sobre o negro asfalto rolado, a carroça. Caminhando nas ruas pensando em você. Nesses momentos que a gente consegue se ver. Meu parceiro, o cara fina, tá por ali? Um abraço do Franjinha. Você me diz que o seu casamento vai mal, por isso trai, já não quer mais. Mas não se vai. Taca pólvora, Falcão. Eu me pergunto afinal o que sou pra você. Essa música aí é do Seco. Simples amante ou nada além de um prazer. A sequência da Caixa Preta. O Seco. Você se entrega pra mim com a hora certa pro fim. Nandinho da carroça. Até amanhã. E vai. Eu queria ser bem mais que amante. Quero ter você o tempo todo. Parabéns, Aria Maluco. Eu queria ser bem mais. Mas cadê o Zeleia, hein, meu irmão? Que amante. Ah, tá ali. Parabéns pra você, Geleia. Sucesso, saúde, muita paz. Olha o altão grandão que tá aí, ó, pô. Eu conto as horas que faltam pro dia. Marcela, a luxuosa da Marcela Presentes. Não quero mais.

que fiz eu de mal pra meu sonho não ser real. Havia shows já sido tomada pela galera e vocês recordando. Lúcio Campos, na cidade. Me dá seu carinho, devagarinho, mata meu desejo, com os teus beijos, romance louca, te faço minha mulher. Humberto Bolinha. Quero ser seu dono, toda essa noite, me cansa de gozo, os seus açoites, se entrega minha porta. Fazer o que você quer. Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor com você, sonhando o dia eu te amar. E a galera dançando, saudade, viu, gente? Daqui a pouquinho já tem o máximo pra subir o comando. Até porque a nossa festa vai até meia-noite hoje, tá bom? Ordem de forças maiores, até meia-noite a gente recorda. Por enquanto, a sequência da Caixa Preta vai rolando com Wellington Frandinha, meu irmão. Sequência da Caixa Preta, com o caceteiro DJ Wellington Frandinha. Me dá seu carinho, devagarinho, mata meu desejo, com o teu segunda geleia. Quero ser seu dono toda essa noite, me cansar de gozo. Vou esperar pelo Henrique, vai. Noite, se entregar minha foto, fazer o que você quer. Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor com você, sonhando o dia eu te amar. Me dá seu carinho, a querida Nete, o Pedrão também. Já chegaram juntinho no aniversário do Geleia hoje. Jesus, numa ânsia louca, te faço mulher. Quero ser seu dono toda essa noite, me cansar de gozo nos seus açoites, entregar meu corpo, fazer o que você quer. Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. Olha o Toninho, parceiro Murari, né? Praticamente chegava, falava, né? Pois é, vai tudo mudando. Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor com você, sonhando. DJ Wellington Franginha. Cada música, meu irmão, começa por aqui. Vai! De mim, triste lágrima rolou na hora em que você me disse adeus. A máquina humana. E eu chorei, chorei, triste a lamentar, de ver você partir pra não voltar. Lembra que essa música foi tocada aqui na carroça e o Genilson presenciou? Eu toquei ela aqui no baile, né, Genilson? Pode crer, meu irmão. Desabou sobre mim. Domingueiro da Via Show, domingo, hein? Perdi. E a carroça aqui. Graça de e a luxuosa nesse domingo. Enfim, me pedindo pra ficar. Você não quis ao menos me escutar. Sorriu da minha dor, zombou do meu sofrer. Só Deus vai me fazer eu te esquecer. De mim, triste lágrima rolou. De mim, triste lágrima rolou. Deus. E eu chorei. DJ Marujo na área. Triste a meditar. E aí, Marujo? De ver sonho lindo se acabar. O mundo desabou. O grande Mudor. Sempre que ele pode, ele vem passear de Lúcio. Perdi até a graça de viver. Calma aqui, baixinho. Quero ver tu dançar, vai! O maior fenômeno do Pará. Luxuosa carroça da saudade da Ilha do Marajó.